Gávea Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Uma história de amor. Gávea Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, né? E aí, pessoal, termina agora mais um Gávea Estática. Termina agora mais um Gávea Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. Gostei, hein? Gostei do doutor, hein? E com o Ike Frost. E aí, cambado. Beleza, Fábio. Fale aí sobre a sua experiência que você virou noivo. Ué, não vai fazer introdução, não? Não, vai falando aí, pô. Foda-se a introdução, rapaz. Ninguém liga pra introdução nesse programa, não. Bem, é isso. Noivei. Qual é a diferença? O que, é que você sente? Você sente a pessoa mais adulta do que antes, mais responsável? Cara, de fato, dá uma mudançazinha na forma como você encara as coisas. Né? Porque agora você tem que juntar dinheiro pra casar. Exatamente. Antes não. É como eu tava dizendo pra vocês antes, você tinha um relógio. O relógio tava lá, mas ele tava sem pilha, né? Tava parado. Agora você ligou o relógio. Mas agora, você colocou uma pilha, ele tá contando. Né? Mas pra quando que você tá pensando casar? Cara, não sei. Mas não é esse ano ainda, não. Meu tio noivou por 10 anos, cara. É, olha aí, tá vendo? Caralho. Não, peraí, você falou 10 posso... ou 2? 10. É, excelente. 10 anos. Só pra deixar bem como claro. Como assim 10 anos, pô? Ué, noivou, ficou 10 anos noivo e casou depois. Porra, você não teve um período de namoro, então? Não, meu tio. Ah, seu tio. Ah, eu entendi você. Eu entendi só você. Não, porra. Mas a minha namorada... A gente noivou um ano só. Só pra dizer, né, que a gente já tinha marcado o casamento. E disse, ah, só pra dizer que teve um degradê aí, né, cara? Um meio termo. Agora. Teve uma progressão. Só pra dizer que tem um meio termo. Mas é muita simbologiazinha, né, cara? Pra mim isso não mudou em nada, cara. Eu acho que a questão é mais pra você dizer pra ela que você, pô, eu tenho é pra um interesse, que você, né? Tá assumindo assumindo um compromisso. Isso, porque que até... é de verdade que você quer casar com ela. Isso, porque enquanto você não faz isso, ela não leva muita fé em você, entendeu? Caralho! Ô, Fábio, eu acho que é sua experiência pessoal, na verdade, cara. É, ela não... Tá namorando aqui, beleza, mas... É só um namoro, entendeu? Eu acho que o peso, a simbologia, o peso do compromisso é o preço da aliança, cara. Que você pagar muito caro na aliança, você tem que casar pra valer a pena, né, cara? Ou você não grava o nome pra você reaproveitar qualquer coisa. Mas tá aí, é fácil de vender essa porra, assim... Ah, é uma parada que, tipo, é meio pessoal, assim. Você manda derreter. É, manda derreter. Comigo e a Vi, a gente teve ainda uma outra burocracia antes. Uma burocracia, eu vi que o relacionamento já começou bom, que ele começa com burocracia. É, né, cara? Eu acho que antes de a gente se ver pessoalmente, inclusive, eu mandei pra você uma aliança, um anel de compromisso, não foi? Foi. Não, peraí. Vocês namoravam antes de se ver pessoalmente? Sim. Sim, pô. Você não sabia disso? Não, eu achei que vocês tinham um namoro à distância, pô. Mas não que, porra, você tinha mandado um anel de compromisso antes de ver pela primeira vez. Sim. Confiando no Skype. A gente namorou um ano pra se ver pessoalmente. Caraca. Você vê que como que o Fly poderia ter se dado mal aí, mas ó. Vocês são um caso único na história da humanidade. Ou a Vi, né? Poderia ter se dado mal pra caralho, imagina. Acha que tá comprando o Fly e chega o Aiken lá, imagina. Que horror que ela ia sofrer. Não, eu o Aiken, mas não tá gatinho, pô, recentemente? Rapaz, é muito relativo, né? Que antes de no caso, a gente foi se encontrar lá em Santos, não foi, Vivi? Não foi nem bom. Foi. Antes de ir pra Caraca, Santos... Caraca, você foi sozinha, Vivi? É, a gente tinha que ir no terreno neutro, né? Meu Qualquer Deus coisa do tinha céu, um irmãozinho lá pra segurar neutro. O negócio. Se o cara fosse um psicopata, um assassino... Que no terreno neutro, cada um levando um campeão, né? Pra, no caso de um duelo. E o irmãozinho era o juiz. Não, o irmãozinho tava... Ivozinho mora em Santos, pô. Certo, mas a Viviane já conhecia o Ivozinho também? Já conhecia, já. Ah, então tudo bem. A princípio a gente tava querendo fazer um terreno neutro, fazendo um encontro lá do fórum, sabe, da gente. Só que aí a galera foi desmarcando, não vai dar pra mim, pra mim também, não sei o que lá. Só sobrou o Ivozinho, que é o cara que morava na cidade. Aí o Ivozinho até quase que ele desistia também. Vai virar um encontro pessoal dos dois lá, eu não vou não também. Não, bom, mas eu até tô me perdendo. O que eu ia falar é que, tipo, sei lá, uma semana antes de eu ir, né, eu lá na faculdade falando com meus amigos, eu vou lá, né, encontrar a Vi e tudo. Aí os caras, pô, você tá ligado que isso que você tá falando pra gente agora já pode ser uma dramatização do Linha Direta, né, cara? Exatamente. Hoje, em Linha Direta, o destino trágico de um homem vítima de uma inesperada traição da mulher. Ele foi assassinado a mando da pessoa que mais amava. Hoje, depois de A Grande Família, Linha Direta. Eu já consegui imaginar essa nossa conversa com aqueles atores toscos, sabe, falando... E aí ele mal sabia o que estava por esperar. Ele não sabia o que esperava, né? Aí ele fala, Diego, você sabe que ela pode ser uma assassina, né? Que nada, cara. Não é nada. A internet é segura, cara. Se tá na internet, lá você a gente pode Discovery Channel, né? É... Mas eu me lembro que eu mandei um anel de compromisso, eu comprei no Mercado Livre, não sabia nem o tamanho do meu dedo. O negócio veio mó folgado depois. Caralho. E eu tive que botar uma borracha pra selar no dedo. Cara, eu fiz assim, né? Já tava maquinando, né? Com as mais intenções, né? Aí, com mais intenções. Aí, ela foi tomar banho, né? Tava na casa dela. Aí, enquanto isso, eu fui catar um anel, né? Olha. Aí, vasculhei tudo. Aí, achei um anel. Isso, a câmera de segurança da casa, né? Só vendo, né? Você roubando as joias da casa, né? Aí, peguei um papel. Essa foi a merda. Peguei um papel e fiz o desenho, né? Do, do círculo, seguindo a curvatura do anel. Só que, mesmo assim, não deu certo não, cara. Como é que ficou? Eu fui lá na loja, aí comprei as alianças, né? Só que eu comprei a minha, experimentei, e a dela eu peguei o modelo. Tamanho que tava lá no desenho, né? O modelo que tava lá no desenho. Só que quando eu fui entregar, ficou apertado, né? Mas... Eu disse, pô, eu peguei o anel, fiz o círculo, a gente pegou lá um anel, viu? Aí fez o círculo, batia certinho. Mas o problema é que o anel, ele tinha uma... Tipo aquela pedra de... Aqueles anéis de quando você se forma, né? De engenheiro, que ela ganhou um... Aí a pedra meio que fez uma projeção, né? Levantou o anel. Aí o círculo que eu fiz foi uma projeção, né? Aí fudeu. Não, mas não tem problema não. Aí depois eu fui trocar lá. Você não tinha pensado... É porque podia pegar muito mal, né, cara? Se pegar o anel assim, sem ela ver, né? Rouba o anel na provavelmente, casa dela. Provavelmente... Eu pensei nisso, mas provavelmente ela não ia perceber. Conta. Não ia, mas eu tive medo disso aí. Ela, porra, teve um anel meu que sumiu aqui, eu calado. Você podia falar com a mãe dela, no caso, né? Chama a polícia. Mas a mãe dela vai ter informação do dedo dela? Acho que não. Não sei, acho que não. Não, podia ter pedido pra mãe dela pegar o anel. Sem contar que esse negócio de tamanho de anel também, parece que tem vários padrões, né, cara? Não é, não é um modelo único lá. Às vezes você vê lá, tamanho tanto, você vai em outra loja, muda o padrão. Pelo que eu percebi, varia de anel pra anel. Sim. Tipo, esse anel dela era um número, esse da formatura, né, de engenheira, e a aliança é outro número. Não, que doideira. Que bizarro. Mas correu tudo bem. A Davi, eu acho que ficou perfeita, não foi ver lá de compromisso, mas a minha ficou folgada. Eu tentei ir lá num lugar lá que os caras diminuíam, só que era de... É de aço. Era aço, né? Aí fala que é de aço, não dá pra diminuir, se fosse de outra coisa, dá pros caras fazer lá uns remédios doidos. Mas e aí, quando você chegou em Santos? E aí, como é que foi? Oi, tudo bem? Oi. Fui buscar no aeroporto de São Paulo, rapaz, aqui em Santos. Sabe por quê? Não, agora eu tô lembrando, me veio aqui a cabeça da história. Sabe por que foi Santos, na verdade? Porque a família da Vi é uma família de samurais, que ia ser muito desonroso se ela fosse... Porque eu sempre fui enrolado. Eu nunca tinha saído, sei lá, o máximo que eu tinha ido era pra Recife, né? Eu nunca tinha ido mais longe que isso, nunca tinha voado de avião nem nada. E não sozinho, né? Sozinho foi também não. 2001? Não, 2011? Acho que foi 2011. Não, foi antes, né? 2010? Antes. Sei lá, por aí. Acho que foi. Nessa faixa, assim. Aí, o que é que acontece? A Vi falou, minha família não vai te aceitar se eu tiver que te buscar em São Paulo, sabe? Ela falou isso comigo, me magoou. Aí, a gente, machismo, não? Hã? Isso não é machismo. Né? Ah, boa, até o família talo, né? Família tradicional de samurai, cara. Você esperava o quê? É, porra. É, não existe samurai mulher na família dela. Aí teve todo esse papo, né, cara? Então, aí é por isso que a gente arquitetou. A gente fingiu, a gente usou o Ivozinho como escada. Uau. E disse que era o encontro do fórum, né? Aí ela pôde me buscar lá no aeroporto, lá de Guarulhos. Guarulhos. É Guarulhos, né? Aí ela me buscou lá no aeroporto e de lá a gente foi pra Santos depois. Sim, mas e aí? Rolou no aeroporto mesmo? Rolou no aeroporto. Do que você está falando, Fábio? Pô, o primeiro beijo, cara. Eles foram pro banheiro, né? É, né? Fizeram o look no banheiro. Pô, tá vendo? Eu, na minha inocência, perguntando do beijo e vocês pensando besteira. Não, porque eu imagino, pô, eles só se conheciam de Skype, né? Uhum. Aí ia rolar um certo, talvez, desconforto, né? Eu imagino. Ia mandar um smile, né? Assim, né? A gente ia pegar o celular cada um, né? E ficar digitando, né? É bem natural até, cara. Tipo, é porque também é muito diferente. Cara, a Vi não foi, agora que eu tô pensando, não foi minha primeira namorada virtual, cara. Então, mas foi a primeira que eu falava diariamente com o Skype. Isso já facilita muito, porque a outra que eu namorei era só, sei lá, ICQ, MSN, né? Diego, sei lá, sedutor da internet, né? É, né, cara? Não, o nerd, né, cara? E com a outra menina, quando eu encontrei pessoalmente, aí sim, cara, foi muito desconfortável. Que parece, é outra pessoa. Você por texto é muito diferente de você falando, né, cara? Com certeza. Você por texto, você é eloquente, cara. Não, aí... inteligente, né? Dá pra fazer as pesquisas no Google e tal. Usa palavras com mais de duas sílabas. Sim. E você por texto pode apagar antes de falar, né? Dá pra pensar nas respostas, qualquer coisa, finge que... Não, eu estava aqui vendo a Bolsa de Valores e não vi que você tinha escrito aqui. Aí, beleza. É, eu tava acompanhando a projeção das ações. Né? Uhum. Tá faltando o Aiken falar uma história de amor agora. Rapaz, a minha história de amor é maneiraça. A minha história de amor é maneiraça. Terminei na semana do meu aniversário, pouco antes do Dia dos Namorados. Olha que alegre. Nossa. Nossa, não acredito. Não, peraí, você tá solteiro agora? Tô. Porra, nossa, aí ele reclama que eu não falo com vocês, o cara termina também sem, né, consultar a gente. Ô, Aiken, mas essa foi sua primeira namorada? Não. Já tive outras namoradas. Outras, o plural é muito forte da minha parte. Mas já tive, sim. Só que nunca foi nada duradouro. Esse foi meu relacionamento mais longo até o presente momento, saca? A gente ficou junto 6 meses. É, foi um tempinho até. Levando em consideração que antes da Vi, uma namorada minha durou acho que 1 mês e a outra acho que 2 dias. Então, caralho, 2 dias tá bem, é foda, hein? Pô, mas vocês são heróis, cara, porque as paradas à distância, porra, é uma parada difícil pra caralho, mano. É. Eu tenho consciência disso, velho. Sabe que às vezes eu olho assim, eu acho que talvez essa seja a maior vitória da minha vida, cara, sinceramente, velho. Porque é foda você ver todo mundo, principalmente naquele primeiro ano que você tá à distância. Cara, isso... Hoje em dia, eu acho que se fosse hoje, sem querer desmerecer que quem esteja no relacionamento desse hoje em dia, né? Mas eu imagino que hoje é bem mais fácil do que na nossa época, cara. Que hoje a internet tá muito mais difundida e tal, né? Na nossa época, era normal, tipo, minha avó falar... Uma outra namorada fica com duas, sabe? Minha avó falava isso. Ah, ela também deve ter outro lá, né? Então, caralho. Depois vocês se conhecem, sabe? Era muito comum eu ouvir coisas desse tipo, ouvir meu pai falando, sinceramente, eu queria muito que desse errado, sabe? Cacete! Falar isso assim. Você vê, né? Mas, assim, por mais que na hora dá aquele choque, eu entendi, porque meu pai nunca foi muito bom de se expressar, né, com as palavras, mas eu entendi que o que ele quis dizer, tipo, não me iludir, né, que tinha muita chance de dar errado. E que era verdade, que a gente chegou a ter uns atritos também, não foi, Vi? Alguns tempos assim, acho que ficou capenga, mas no fim deu certo. Ih, rapaz, não volta nesses assuntos não, gente. É. Não, inclusive, a viagem... A viagem que a gente fez lá pra se encontrar foi meio que o ápice mesmo, que tipo, se não fosse naquela hora, talvez a gente acabasse, sabe? Que, Porque tem um limite, né, cara? Cada pessoa tem o seu limite e o nosso foi esse daí, esse um ano, né? Que vai ficando estranho as coisas, né, um pouco, né? Assim, é a nossa experiência, né? Pode ter gente que fica vários anos aí, de repente dá certo, né? Porque, tipo, há 200 anos tinha a parada da carta, né? Nego noivava, namorava, casava por carta. Na minha família tem, isso aconteceu bastante na minha família. Família tradicional, samurai, é outra parada. Então, porque tinha aquele lance, né, que japonês só podia se relacionar com outro japonês, né? Uhum. Então, tipo, aí pra arranjar outro japonês, às vezes não tinha, né? Aí tinha que sair catando em outros lugares, né? Tinha que encomendar, né, cara? Eu acho que vocês são o único casal que eu conheço que isso deu certo, assim. Cara, o pior é que na minha família eu fui pioneiro, depois de um tempo eu fiquei sabendo que o meu irmão tava namorando com a menina que ele conheceu no Tinder, cara. Foi? Aí, olha aí, ó, seguindo os passos do irmão. Ah, da Daniela eu conheci no Tinder também. Ah, foi? Olha aí. Uhum. Olha aí, falou até baixinho, ficou tá com vergonha. Não, não, é porque, na verdade, eu tô extremamente desconfortável com o headset e o celular da forma que eu tô, assim. Eu tô até mais gaguejando, cara, tá muito esquisito. Eu tô com medo de, se eu falar de um jeito mais vigoroso, o celular vai cair, vai voar longe. Um jeito vigoroso, o cara vai dar um fuso rodado ainda. Falar de jeito vigoroso. É, né? Pra quem não notou, a gente tá numa das conferências mais capengas que a gente já fez, né? Que a Vita ela notou que pra ela voltar a participar, ela tem que gravar agora do tablet, né? E o microfone do Ike pifou e ele tá agora com o celular, segurando o celular na mão e com o laptop, né? Com o Skype ao mesmo tempo. É, não, o headset segurando o celular contra a minha cara. Tá sinistro, cara. Pô, Diogo, mas tu sabia que isso aí tá virando regra, cara? Essa parada de você conhecer a pessoa pela internet, começar a namorar. É. Eu não falo de distância, não. Eu falo de essa parada mesmo, sim, de usar a internet, assim. Sim, sim. Cara, eu acho que eu não vejo isso nem como um problema ou como algo estranho, saca? Eu acho que é legal, saca? Porque, assim, eu nunca fui um cara descolado usando as palavras dos anos 90, que a gente queria nunca ter escutado na vida. As palavras da rua. É. Eu nunca tive, assim, muita... Quer dizer, né? Pelo menos quando se tratava de chegar em mulher, de paquerar, outra palavra dos anos 90. Nossa, essa daí é dos anos 80, hein? Dos anos 80, né? É. Você vai chegar no pão daqui a pouco. É, cortejar. Cortejar, não, porra, melhor ainda, arte do Fábio. Cortejo. É, eu nunca fui muito bom, né? Eu sempre fui um cara tímido, assim, pra falar com mulher e tudo mais. Apesar de eu ser um cara verborrágico na vida real, assim, quando eu tô com os meus amigos e tudo mais, eu falo bem em público e tudo mais, só nunca fui muito bom na arte do cortejo. É, treino é treino, né? Jogo é jogo, né? É, exatamente. E eu acho que isso corta muito do nervosismo, saca? Que eu sempre tive, da timidez. E especialmente na parada do tipo Tinder, saca? Eu que sempre tive essa timidez, um pouco de insegurança e tudo mais. A partir do momento que a pessoa já deu o match, saca? Você já, tipo assim... É muito mais tranquilo. O início já tá aqui, saca? É só conversar. É, tipo... Se vai ter realmente uma combinação de ideologia, de assunto, de coisa do tipo. Mas, ó, isso daí também, cara, é uma facilidade muito grande, né, Vi? Porque a gente não teve esse negócio do match, não. Cara. A gente tem que fazer assim, mas peraí, será que isso daí é simpatia? Né? A gente tem que fazer um match na cabeça da gente, cara. Foi. Não, rapaz, mas vocês estão desdenhando de uma parada que foi o match de vocês. Que foi o fórum de Resident Evil. Se duas pessoas se conhecem num fórum de Resident Evil, é porque elas são tão nerds uma quanto a outra, né? Mas o pior, cara, é que a Vi, ela era meio poser. Ela achava legalzinho só Resident Evil. Ela não era fã de Resident Evil, né? Cara, o primo ela não dela levava que levou. Sério, né? O pior, né? É que eu fui. Você lembra do Red Fermi, pô? Aham. Uhum. Então, foi o Red Fermi, o primo da Vi lá que forçou ela praticamente a postar no fórum, né? Então, eu fui indo, assim, tipo, e de repente eu já me vi numa situação, eu falei, porra, cara, o que eu tô nesse fórum de Resident Evil? Assim, eu acho legal e tudo, mas eu não joguei nenhum jogo inteiro. Caralho! Eu tô aqui, né? Cara. Aí de repente veio depois o flag, não, vou fazer um fórum de Resident Evil, um site, não sei o que, não sei o que, tal, me ajuda, não sei o que. Tá. Eu ia ajudar ele. Inicialmente ia ajudar com os textos, velho. Não, me ajuda só com os textos, correção ortográfica, não sei o que. Tá bom, ajuda. De repente, moderadora do fórum. Cara, a Vi chegou no poder sem nunca ter jogado, né? Fui moderadora no fórum de Resident Evil sem nem saber direito quem eram os personagens. Foi uma manipulação cara, aí, não. Ó. Tipo o nosso presidente intestino, né? Foi mais. Mas eu sabia as histórias porque eu corrigia os textos do pessoal e pá, então Eu não era uma total desconhecedora do assunto. Você era o personagem do Leonardo DiCaprio lá, né? No Prenda-me se for capaz, né? Você só estudou um pouquinho e passou na OAB, né? Cara? Isso. Na OAB, né? Não é OAB, né? O exame lá da ordem lá deles. Mas, ó, o Aiken falou isso, mas não era simplesmente assim, não era como se só tivesse no fórum eu e a Vi, pô. Tinha outras meninas e tinha outros meninos, né? Tinha. Então, aí, a gente tinha adicionado um monte de gente. Como é que eu ia saber que a Vi tinha interesse em mim, por exemplo, né? E o cara, contrário também. Essa dúvida que você tem, é simpatia, não é? Até na vida real... Na vida real, na vida real. Você tem também. Sim, você também rola também. Isso. As pessoas acham não que o homem não passa por esses dilemas, mas passa, porra. Sim. Alguns mais que outros, né? Cara, eu não tenho um superpoder, eu tenho uma super deficiência. Sabe o sentido aranha do... Eu tenho ele ao contrário, sabe? Do Homem-Aranha. Ele tem. Sentido aranha do Homem-Aranha lá, né? O Spider-Sense. Comigo ao contrário, eu não consigo captar nada, cara. Que eu não... teve muitas vezes eu olhar assim pra trás, nossa, mas eu fui um adolescente azarado, né, cara? Eu não tive chances de relacionamento. Quando eu olho pra trás hoje, com a maturidade de hoje, eu fico relembrando de algumas coisas que já aconteceram. Cara, aquela menina tava dando em cima de mim com todas as letras e eu não fiz nada porque, cara, eu não me toquei, sabe? Esqueça isso. Não dá pra saber, não, velho. Não, cara. As mulheres comunicam muito claras, cara. É que hoje eu noto, sabe? Tem parada que você olha pra trás e não tem como, cara, você, tipo assim, eu era um doente mental, cara, eu era um mongol, não tem como. Velho, eu vou dar só um exemplo aqui, eu já contei essa história pra Vi, então não vai ser constrangedor. Já aconteceu de numa festa de despedida de um amigo meu, uma menina que eu gostava, inclusive, sabe, e eu desconfiava que ela tinha interesse por mim, mas eu nunca tive a certeza, né. Cara, chegou um ponto que ela, durante a festa, ela disse, eu posso sentar aqui, sentou no meu colo, e isso não, eu não entendi. Eu não entendi, cara. Diego, ela sentou no teu colo, né? Aham. Uhum. Beleza, aí tu entendeu isso como um sinal, né? Aham. Uhum. Aí tu vai, né? Então, as portas se abriram pra eu fazer sinal o verde. Movimento, né? Sinal verde, né? Aí você faz o seu movimento e... Que isso? Meu Deus! O que você tá achando que eu sou? O que você tá achando em mim? Meu corpo, minhas regras. Você entendeu tudo errado. Pô, ô Fábio, a vida não é um sitcom também, né, pô? Não pode ser. Aquilo era um sinal, cara. Se isso acontece... Não, aí sim, cara. Se isso acontece de eu voltando no passado, a menina, que é isso? Não sei o que lá. Eu acho que minha vida ia ter tomado um rumo completamente diferente, cara. Ia ser o mundo do bife lá, de Volta para o Futuro, sabe? Ia ser outra coisa, cara. Mas tem várias situações desse tipo que eu volto assim e disse, cara, eu tive oportunidades, eu que não aproveitei nenhuma, cara. Mas tem aquela questão, né? Pô, se tu tá afim... Por exemplo, eu saí com a Renata quantas vezes antes de ter coragem de fazer alguma coisa? Acho que 2 ou 3 vezes, cara. Aí, ela me disse depois, não, pô, a gente saía e tu não fazia nada, pô. Mas aí tem aquela questão, tu tá interessado, beleza? Uhum. Você tá sentindo ainda, tá sentindo como é que tá o meio de campo, né? Se você não tem certeza... Você tá colocando o dedo na água, né? Colocando o dedo na água quente. Se você não tem certeza, é melhor você não fazer nada porque você tá tranquilo, você pode ter outras chances no futuro. Mas se tu toma uma atitude e toma um toco, aí morreu, acabou. Esse é o grande ponto. Tanto que quando eu tive certeza, aí beleza. O problema é que olhando pra trás, essa certeza nunca chegava, cara. Não, eu chegava, cara, chegava. Vou te dizer por quê. No caso dela, eu chamei ela 2 vezes pra sair, ela foi. Na terceira, eu chamei ela pra ir numa festa aqui. Ela acertou de cara, ela aceitou de cara. Aí então eu disse, pô, isso aí pra mim foi um sinal verde, cara. Aí tanto quando chegou lá na hora, eu nem perdi muito tempo, não. Uhum. Mas você, Fá, você é malandro, cara. Você é rapaz. Você é malandro, cara. Você é esperto. Você não é o Flyfish e o Ike, entendeu? Essa que é a parada. Porque se você, pô, saiu várias, 2 vezes com a mulher, uma hora ela vai dizer não, pô, às vezes vai ficar enrolando, aí você sabe, foda-se. Eu imagino que sim, cara. Mas, como já aconteceu outras vezes também comigo. Mas de qualquer forma, mesmo aí o Aiken dizendo que o Fábio é malandro, acho que pra maioria dos homens também ter que sair 3 vezes é muito também, cara. É muito, porra, isso é muito. É. A Renata mesmo disse isso. É, né, ela já tava lá, já no Doomsday Clock também, né, tava ali, já marcando, será aí? É isso que eu tô dizendo, não dava nenhuma... Nenhum sinal, pô. Ela não falou pra você depois, não? Ah, eu fiz aquilo lá, eu mexi meu cabelo, não, aquelas não falou, coisas não, lá. Não, eu disse, ó, não tinha como saber. Aí ela ficou calada. Ah. Ela falou, não, mas você não viu quando eu cocei a sobrancelha com o dedo do meio da mão esquerda, enquanto era lua nova? Mas, cara, também... É, mas você vê, até isso... É, rola um pouco do machismo da sociedade, né, cara? Porque, uhum. por que a mulher não pode falar também, né? Se a mulher tá interessada, por que ela não pode chegar, né? Sim, exato. Mas ela pode. Ela mas pode, a maioria então, delas mas não na faz. Maioria das vezes não vai, né? Inclusive, facilitaria muito o nosso trabalho. Nosso trabalho, né? Esse ofício. Cara, eu tô tentando lembrar. É onde foi entra a mágica de aplicativos feito Tinder, sabe? Exatamente. Não, com certeza, cara. Eu acho que é muito justo isso pra sociedade, tanto pro homem quanto pra mulher. Uhum. Eu tô lembrando agora, é engraçado, a gente vai conversando essas coisas, eu vou repassando minha vida aqui. Eu tô lembrando agora como foi mais ou menos eu e a Vi. A gente, Vi, quando não ficou fala nessa... nada, só faz rir. É assim, né? Tá só escutando pra usar contra falar. Ele depois no tribunal, eu só vou, né? Falar aqui um negócio, Vi, aí você complementa, então. Fala do blog que você tinha, que você expressava seus sentimentos. Eu? Diário? Eu tinha? Tinha, pô. Você não lembra disso? Lá do... Que eu acho que era hospedado num CT, inclusive. Eu vou falando, vou ver se você vai lembrando, então. Que... Quando ela o lembra, negócio, ela o negócio... lembra assim. Ela lembra, lembra. Não lembro, não. Tudo bem. Quando o negócio ficou meio nebuloso, assim, que eu não sabia e tudo, aí eu acho que ela mesma... Agora eu não lembro se ela mandou eu ler... Mas era um negócio assim, que ela questionando o que é isso que eu sinto com essa pessoa, não sei o que lá. Tanto que o Flag, depois foi falar com você, o Flag era o dono do site, né? Que, na época, né? Do CT. Aí ele falando assim pra Vi, né? Ah, me fala quem é que é. É o fulano? Aí ela, não. É o ciclano? Não. Aí depois que ela falou um monte, ah, só sobrou o Diego então, né? Eu era tipo o último lá da... Só sobrou aquele merda. Cara, eu lembro dessa conversa e eu lembro que até acho que rolou o nome do Aiken, cara. Ele... Nossa, cara. Olha, era... o Aiken veio tinha... antes de mim, cara. Como eu tinha 12 isso? anos, cara, nessa época. Como assim? Hã? Eu tinha uns 12 anos nessa época, não é possível. Que 12, não? Não, tinha, pô, que não. 12? Pô, você tem quantos anos hoje? Você tem o quê? Eu tenho 27. Você tem 27 hoje? Uhum. Pô, você é 2 anos, não faz 12 anos, pô. Não, porque eu acho que eu entrei no site com essa cidade. Você já ia denunciar a Vi, né, cara? É. Não, porque eu acho que eu entrei no site com essa idade, mais ou menos. Eu achei que a nossa diferença de idade era maior, mas até que não era tão grande, não. Só pra relembrar, qual que é a idade da galera? Eu tenho 29. E agora? Viviane. Nossa, que é isso? Também? Silêncio. E agora, Viviane? É o faroeste? Quem é que saca primeiro? Eu tenho 20, né? Eu tenho... Pô, tu podia dizer 25, né, Viviane? É 20, pra 20 te passar melhor, né? Tá de brincation with me. Eu tenho 32. Eita, Fábio. Por que eita, Fábio? Qual que é o problema dele ter 32? Porque quando você ultrapassa a barreira de uma década, tipo, é outro universo, cara. Eu tenho 34. 34, ó. É sério. Aí, nem Jesus chegou lá, hein, Vi? Foi, nem Jesus. Passei Jesus, eu realmente já, tô, meu filho. Eu realmente tô surpreso, porque eu realmente achava que você era mais nova, pô. Não, cara, eu já passei você Jesus. Você achou que a Vi tinha quanto? Eu achava que ela tinha a mesma idade que você. Cara, eu comecei a ser chamada de senhora há pouco tempo. Não, ouvi, mas senhora é tranquilo, porque senhora você chama uma pessoa até mais nova do que você de senhor ou senhora, dependendo do seu cargo, né? Por exemplo, eu que trabalho com gestão de pessoas, em geral eu chamo qualquer pessoa de senhor ou senhora. O uhum. problema é quando te chamarem de senhorinha. Senhorinha. Aí, fodeu. Aí, cara, a gente tá ficando muito nostálgico, né? Já tá falando de velhice de novo. A gente vai ficando mais velho. É engraçado como coisas que antes você achava que eram... Isso aí várias pessoas já falaram no Facebook, até eu vi. Tipo, pessoas nascidas na década de 90, né? Isso pra mim, por muito tempo, eram criancinhas, sabe? Aham. Uhum. Uma pessoa que nasceu em 90, hoje tá com quanto, cara? Tá com 26, né? É. Exatamente. 26. Você é de 88 ou 89? Eu sou de 89. 89, pô. Olha aí. Isso, inclusive, passou lá na onde a gente tava trabalhando, né? Que é a FRA, né? Que a gente vê se pronto fala aqui, né? Teve algum momento que a nossa chefe, na época, teve que perguntar, né? Não, mas você é de que ano? Ela, sou de 90. A nossa chefe quase chorou, sabe? Nossa, cara, 90, cara. E, tipo, já não é mais uma criancinha, né? Então, imagine eu que sou da década de 70, né, cara? Ah, é, porque ela é da idade da minha irmã, né? Ela é 79. É, a Vi escapou aí da década por pouco, né? Sou de 81. Sou de 81. Parece que faz muita diferença, né? A irmã da Vi é de 79, né? É, mas é um impacto, né, cara? Tá. Impacto dos números. Eu tava na universidade até semana passada, né? Então, eu vi, assim, o pessoal entrando, né? Pô, o pessoal que entrava, assim, no primeiro semestre, né? Caraca, olhava assim, pô, criança tá passando no Enem agora, no vestibular. Porra, uns caras, um cara de novinho, assim, velho. E a gente já foi, já teve aquela carinha, né? Sim, não, eu tive, inclusive, uma experiência inversa a essa, Fábio. Lá no Madalena Sofia, né, escola que a gente estudava, se lembra que até a sexta série o pessoal estudava... Não, até a quinta série estudava tarde, né? E da sexta em diante, até o terceiro ano, era de manhã. Eu me lembro que quando eu passei da quinta pra sexta, que aí eu passei do mais velho pra a turma mais nova, né? Eu me lembro de ver a galera da sétima série em diante, sei lá, na hora do intervalo, né? Lá naquela cantina. A minha impressão que eu tinha é que era só os caras barbados, os caras na beira da prisão, velho, com né? tatuagem, tudo velho, né? E eu, assim, criancinha no meio daquelas pessoas adultas, né, cara? Aí e eu fiz essa reflexão mais tarde, quando eu cheguei lá no terceiro ano, né? Aí eu olhei assim, nossa, engraçado, né? Quando eu vim pra cá, eu tinha a galera velha, agora não tem mais. Eu disse, será que eu sou velho agora, né? E o moleque que veio da sexta série olha pra mim, né? Olha pra mim, velho. Tô nossa, aí o velho, né, cara? É bizarro isso. E isso velho o quê? Com 17, 18 anos, né? Me achando velho, né? É, eu tinha essa mesma sensação, cara. Os caras tudo cara de adulto, assim, né? 17 anos, a gente tudo moleque na sexta série, né? Não, cara, e eu que trabalho dando posse pra professor, né? Dando posse pra gente que é mais nova do que eu, saca? Gente que realmente nasceu em 1998. Nossa, cara. Cara, você sabe o que é um choque de você olhar pra data de nascimento de uma pessoa, saca? Que você está contratando, que você tá dando posse num concurso e a pessoa nasceu em 98. Isso é muito, muito estranho, cara. Cara, eu comecei a me sentir velha quando eu vi minhas primas que eu ajudei minhas tias a trocar fralda se formando na faculdade. Caralho, isso é uma boa. Eu falo isso, pode parecer meio esse papo meio nostálgico, não sei o que lá, mas cara, eu acho que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, sinceramente, cara. Tirando um problema ou outro, que eu não posso mais comer algumas coisas, que eu passo mal, tirando isso, cara. Caralho. Eu acho que mais os problemas que eu tenho hoje do que o que eu tinha antigamente, cara. As angústias vão mudando, né, conforme a idade. Sim, né? Sim. Mas eu acho que, por exemplo, a época do vestibular, eu acho que foi muito estressante pra mim, assim. Muito mesmo. Nossa, foi uma das piores épocas da minha vida, a época do vestibular. Eu me cobrava muito, assim, pô, aí... É, você agora sempre tava... Tá a gente já deve ter comentado isso, né? Você sempre tava entre os primeiros lá das colocações das provas do colégio, sim. Né? É. Agora as angústias são outras, né? Não, mas sabe qual foi o momento que eu vi que eu prefiro muito mais essa fase do que a anterior, por exemplo? Que quando eu fui trabalhar nessa empresa de cobrança, né? É uma empresa daqui de Bauru que praticamente você manda o currículo lá e eles te chamam, sabe? Se você não tiver, sei lá, a não ser que você seja surdo ou mudo, que você não vai conseguir fazer a cobrança, ou né, que você cara? Não consiga digitar. Eu não consegui digitar, né, o mínimo possível, assim, certamente eles vão te chamar se você não tiver esses problemas, sabe? Aí foi uma maneira de eu achar um emprego rápido aqui, né? E assim, é um emprego que só tem os moleques de 16, 17, 18 anos, sabe? É a porta de inclusive, entrada no mercado de trabalho pra maioria dos moleques hoje em dia. Inclusive, eu até aproveitar que eu falei isso, eu quero me retratar aqui que eu tenho essa mania de chamar de moleque e tudo, eu acho meio desrespeitoso, que tem vários ouvintes nossos que eu já vou falar depois, o cara fala, então, eu tenho 16 anos, eu disse, nossa, eu fico chamando os caras de moleque, né, cara? É porque eu me achava um moleque nessa época, pelo menos. Ah, eu não sei se isso é... Não acho que isso é desrespeito, né, lá do tipo, não. Eu não acho, mas eu também não tenho 16 anos pra dizer se é desrespeitoso ou não, né, cara? O cara que tem 16 é que vai falar, né? Não, mas... ele é um moleque, ele não tem que falar nada, não, porra. Ele tem que baixar a orelha. Quando burro velho, burro novo baixa a orelha, porra. Quando burro velho fala, burro novo baixa a orelha. Mas enfim, o que eu tava falando é que quando eu fui pra lá, só tinha essa galera de entre 16, 17, 18 anos, né? E, cara... sem querer generalizar, que com certeza tem gente mais séria mesmo com essa idade, mas a galera que eu tava trabalhando era a ponto de ficar jogando, enquanto eu tô lá na cobrança, falando sério com um cliente, sabe? Os caras, tipo, ficar cutucando a orelha, sabe? Ou jogar bolinha de papel, cara. Aí eu pensando, nossa, tô relembrando agora a minha época de escola, cara. E eu achava isso muito chato, cara. É, eu acho que realmente isso, você de olhar pra trás e ter uma vergonha ali perpétua do que você era no passado é realmente algo comum, né, cara? Eu converso sobre esse assunto em específico de vez em quando com os amigos meus, assim, tem a amiga minha que a gente tem umas ideias muito parecidas nesse sentido, assim, a gente fala bastante sobre isso, saca? Uhum. Mas tem coisa pior. Tem gente que tá naquela época até hoje. Isso é foda. Tem. Fica naquele negócio. Será que eu falo? Não, deixa quieto, né? Sempre tem uma chance da pessoa ouvir, né, cara? Caraca, deixa quieto. Cara, esse negócio de WhatsApp, Facebook, revelou como é a cabeça de muitos dos nossos amigos, né, cara? É. Como pô, já falou muito sobre isso já, né? Não vou me alongar muito nesse assunto, mas pô, tem umas paradas que parece que o cara estudou contigo, teve o mesmo contato com de informação que você teve, e o cara parece que vive na idade da pedra, né, velho? Isso me impressiona, assim. Fazendo estudo antropológico, né, com essa galera. O cara parece que tá na idade média ali, sabe? Mas nossa, na idade média é foda. É que eu não sei exatamente que nível de atrocidade você tá falando, mas tem muita coisa absurda. Eu já falei também alguma gavestática desse recente que a gente falou desse assunto. Tem coisas que às vezes eu vejo da minha própria família, sabe? Minha família, a família Davi, que às vezes acontece. Ou mesmo dos amigos, né? Como você tá falando, que às vezes sai uma coisa meio absurda, cara. E eu tento muito, assim, que tem gente que gosta, até o Facebook tem muito aquele negócio de querer cortar relação quando uma pessoa pensava diferente, sabe? Eu não acho que seja por aí, porque na sua vida vai ter pessoas que pensam, às vezes, parecido com aquela que você quer cortar amizade. E às vezes é só um desesclarecimento, sabe? Sei lá. Cara, assim, né? É comum, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. É comum. Assim, no caso das redes sociais, que é meio que a gente tá tratando hoje aqui, tem, assim, na minha timeline, né? No Facebook, por exemplo, tem todas as matizes de opiniões que tem lá. Eu não excluo ninguém por causa disso. Bem, mas há limites. É. Há limites. Tem umas coisas que dá vontade de você dar um print e mandar pra Polícia Federal, cara. Nossa! Isso, você ter pensamento A ou B, pô, isso é sociedade. Isso aí... Não existe evolução, nem crescimento, nem desenvolvimento social com unanimidade. Isso não existe. Uhum. Mas tem gente que tá quase cometendo um crime com certas coisas que escreve e que dissemina, né? Agora também, assim, existe... Talvez seja até minoria, né? Mas existe casos e casos... E eu acho que tem uma parcela aí, que aí eu só não vou saber identificar quem é essa parcela, né? Mas sempre vai existir uma parcela que, como eu falei, por questão cultural mesmo, de não ter tido uma outra visão, tem uma opinião meio formada sobre um assunto, mas às vezes basta alguém mostrar o outro lado pra pessoa pelo menos refletir sobre o assunto, sabe? É que tem muito aquele negócio da como é que é aquela parada lá do Platão, do mito da caverna, né? Porque pelo mito da caverna lá, o cara quando volta pra libertar os outros, ele é espancado, né, cara? A galera não aceita, né? A verdade do cara, né? A maioria dos casos é esse, mas eu acho que às vezes tem uma pessoa que está disposta a sair da caverna, sabe? Às vezes tem, mas eu acho que no caso das redes sociais, eu tenho percebido que isso é muito difícil de fazer. É mais difícil você convencer uma pessoa do que quando você está conversando com ela. Até porque tem essa questão da impessoalidade do Facebook, do próprio Tinder, que você não tem medo de conversar com as garotas, né? Você tá lá, é só uma tela, é uma foto do que você tá falando, né? Uhum. No fundo é isso, por isso que você não tem tanto medo, né? Mas, por exemplo, teve um caso essa semana, uma pessoa religiosa, inclusive... evangélica, que tava escrevendo umas coisas que é uma prática de franquismo, entendeu? Ditadura brasileira, de regimes tiranos, e ela não queria aceitar, entendeu? Uhum. E você... eu e outras pessoas contestando, contestando, e a pessoa não aceitou, entendeu? De repente, se fosse, eu estivesse conversando com ela numa mesa de bar, disse, pô, não é bem assim, cara. Eu conseguisse convencê-la, né? Ou talvez fosse ou pelo mais menos, fácil. É diferente, né, do você simplesmente ver uma tela. Aconteceu um caso parecido naquele Gaveta Estática da gente sobre preconceito, que foi até depois da publicação dele, alguém apareceu lá, um cara que também se dizia religioso, né, evangélico, sei lá o que é que ele era. Ah, eu lembro disso. Com uma linha de pensamento bem homofóbica, dizendo que se acontece violência contra gay, tudo é uma consequência divina, sabe? Do pecado, é verdade. Aí você tenta... tipo, eu sou cristão, né, cara? Então eu tentei usar a mesma linguagem dele pra... Se você tenta ir pra uma parte, uma linha de argumento mais neutra, o cara não vai aceitar por conta da religião dele, então eu tentei ir pela mesma linguagem dele, né? Porque eu também sou cristão, beleza. Então a gente podia falar, né? Eu disse, mas, cara, você não acha que se você fala que a religião, lá, o cristianismo dá o livre-arbítrio, você não acha que o cara deve ter o direito de ter as próprias decisões dele e se por qualquer coisa depois ele, se ele estiver fazendo alguma coisa de errado ou não, depois ele que tenha que se ver com Deus, né? Não vai ter o julgamento. Por que ele tem que pagar aqui, né? Ele não pode pagar depois, se ele vai pagar. A justificativa do cara é que se, por ele ser pecador, é por isso que existe tanta violência no mundo. Então quer dizer que o cara paga duas vezes, né? O cara paga com a violência no mundo e depois vai pagar no juízo final também, né, cara? Ele tá meio errado essa equação, né? E o cara não conseguia, sabe? Cara, eu acho... Não conseguia processar isso. Eu sou cristão também, né, como vocês sabem, e eu sou praticamente o único da minha galera que acredita em alguma coisa, ou que é cristão e tal, e eu tenho a sorte de ter os meus amigos serem todos pessoas não só legais, mas abertas à discussão e curiosas de saber, tipo, a perspectiva, né, do outro lado, seja ele qual for. Então, sempre tive a vantagem de ter essas conversas com os meus amigos e tudo mais. O problema é que o cara que vem com um comentário desse tipo, você conversa... Tipo assim, ele já tá convencido da opinião dele, saca? Se o cara que é cristão, ele leu a Bíblia e ele tem essa opinião, apesar de tudo que tá escrito na Bíblia, apesar de todo o Novo Testamento de dizendo exatamente o contrário dessa atrocidade que ele tá falando... Cara, não dá pra você convencer o cara, entendeu? Que ele tá errado. Porque ele leu a Bíblia e ele tem aquela opinião, saca? Não, se a Bíblia não convenceu ele, nada mais vai. Eu vi uma imagem que é perfeita pra essas galera mais extremistas, assim, sabe? Que tem uma imagem, assim, de... Da representação lá do Jesus está carregando a cruz e tem lá o cara, o soldado, dando a chicotada nas costas, né? Aí tem assim, né? A galera adora falar que é como esse cara, tá apontando pra Jesus, né? Mas na verdade ele se comporta como esse outro, né? Mostra a setinha apontando pro cara que não tipo. Exato, exato. Você acha que se Jesus existiu como é dito que ele existiu, você acha que ele ia tá tendo as opiniões que você tá tendo, cara? Sabe? É, exato, cara. Porra. Não, eu não sou cristão, né? Eu não sou um cristão. Na verdade, eu não posso dizer que eu não sou, mas eu não sou uma pessoa religiosa. Meu conhecimento bíblico, religioso, ele é escasso, né? Mas o pouco que eu vi, que eu conheço, que eu tenho um passado católico, na verdade, eu não posso dizer que eu não sou cristão, eu tenho ressalvas contra as instituições. Sim, sim. Esse é o meu problema, são as instituições religiosas e não a religião em si. Mas o pouco que eu conheço é que o cara, se de fato ele existiu, ele era um contestador, velho. Uhum. Exatamente, ele, né? Ele não tinha nada de conservador, nada. É exato, porra. Não é? Uhum. E os caras, eles são tão bitolados que eles não conseguem entender isso, né? Inclusive, existe principalmente na Igreja Batista, uma galera muito esclarecida quanto a isso. Uhum. E essas pessoas, né, esses líderes, geralmente, não tô falando da Igreja Batista especificamente, mas nas igrejas evangélicas, elas acabam meio que sofrendo certo preconceito também, né? Aí, esses caras eu admiro. É o esquema que o Eken fala em relação aos amigos dele, né? Que é o cara que tá genuinamente interessado em entender o outro lado. O cara não tá querendo apontar um dedo, se o lado tá errado ou tá certo, sabe? E eu tenho muito disso também, assim, eu sempre... quando eu vejo uma pessoa que tem ou uma crença, não sou necessariamente crença, isso aí não tá falando de religião, mas qualquer opinião, né? Eu acho interessante você ver o porquê que a pessoa pensa aquilo, né? E ver se ela tá disposta, né, a debater sobre o assunto. Eu só gostaria de salientar que esse foi uma tangente inacreditável que a gente deu do assunto que a gente tava, né? E eu só queria lembrar que a gente não fez a apresentação do programa ainda, cara. Nossa. Exatamente. Em busca do recorde. E aí, pessoal, começa agora mais um Café Estático. Eu sou o Termina, Diego Flyfish. Né? E aí, pessoal, termina agora mais um Café Estático. Termina agora mais um Café Estático. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Dr. Fábio. E aí, traças. Gostei, hein? Gostei. E com o Ike Frost. E aí, cambado. Beleza, a gente não tem mais bloco de notas, isso não é uma despedida, então... Mas, ó, antes de acabar o programa, escutem lá os Gavi Estáticas Mais. Teve dois Gavi Estáticas Mais esse mês. Foi um recorde. A gente nunca teve, desde que iniciou o blog, a gente nunca teve, em um mês, três Gavi Estáticas. Olha aí. Eu acho que, inclusive, você deveria deixar essa finalização no início do programa, só pro Mindfuck ser mais inacreditável ainda. Né? Pô, tinha que falar de Tarantino, então, né, cara? Fazer aqui. Exatamente.